de Basquiat, camisa de time, tomando cuidado pra não receber mais uma queixa crime. Por mais que subestime, tô sublime. Por mais que subestime, nunca lastime. O nosso povo tem um orgulho abreviado. A avareza é prejuízo com o piso arruinado. No mínimo temos que ser obstinado, sem nenhuma chance de ao menos ser subordinado. Sujeito indeterminado no seu canto esculachou. A luxúria sem terreno se assustou e recuou. A preguiça sem chance se rendeu e dissipou. Quando que vai dar pra dizer que acabou? Jogado de cabeça no balé da emoção. Não perca sua base, não haverá comoção. O seu nome no documento, pode haver remoção. Nunca se envaideça com a autopromoção. Rosto de Basquiat, tudo sobre o amor. O tombo que levamos não pode ser considerado senso de humor. Tirando da minha pele qualquer indício de tumor. A rima abstrata subverte com tremor. Sujeito, sujeito, o que é seu por direito? Vigiam seu passo, desconfiam do seu trejeito. Na rua esburacada, tamo caindo de mau jeito. Se tratando de nós, querem oração sem sujeito. Tenta pegar o jeito, corpo deseducado, solta fumaça, tô sempre cutucado. O puto não admite que tá equivocado. O time dos pretos não pode ficar desfalcado. Ouvindo o Jerry escalando a muralha. Atento, forte, no fio da navalha. Se junta, se cobra, no quarto se talha. Se demora e tu se queima até com fogo de palha. Rosto de Basquiat, a relação é poética. Manuseio, disciplina, ética, estética. Querendo a solução de uma forma frenética. Nem tudo se resolve apelando pra dialética. Saindo da alienação, flertando com a liberdade. Mudando a semântica de escória da sociedade. A mulher preta é a verdadeira beldade. A chave do sucesso é entender de lealdade. Sabe o que é foda? Todo escrito é político. Indo pra mais um dia, sendo só analítico. A armadilha pulveriza no seu ponto crítico. A erva natural é um grande ansiolítico.